sejam bem-vindos. Esse é o Manafix Podcast, episódio de número 15. Hoje no podcast temos a presença de Thiago Jaqueline. Olá, bem-vindos. Leonardo de Castro, o Fadinha. Olá, galera. E o amigo internauta Wilson, fazendo seu retorno. E aí, pessoal. Hoje no podcast vamos falar dos GPs que aconteceram no último fim de semana, Rimini e Portland. Dá uma rodada aí pelo formato padrão, standard, depois do Pro Tour e com esses dois GPs. E antes de começar a discutir o standard, a gente queria dizer para vocês que o Manafix Podcast é um oferecimento da loja Manafix. Já querem? Onde as pessoas podem encontrar a loja Manafix? Tem o nosso site, a nossa loja virtual, www.manafix.net. Você pode encontrar a gente também no Twitter e no Instagram, @manafix. No Facebook, manafix.net, e no nosso canal do twitch.tv/manafixlive. E também você pode encontrar a nossa loja física com o tio João da Pochete em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, na rua 7 de setembro, com Magic, Board Games e Draft diários, dado que tem a gente para jogar. Começando aí, falando do Standard, a gente vai passar pelo Grand Prix Rimini, que foi vencido pelo Arne Ruschenbeff, que jogou de Collected Company. E o top 8 de Rimini foi basicamente 6 Collected Company e 2 azul e vermelho Favored Visions, que dá uma ideia de um formato não muito diverso, mas como, se você olhar o top 32, a gente teve uma série de outros decks usando aí cartas novas de Eldritch Moon, deck de Enraku, deck de Liliana e etc. Collected Company, 6 no top 8, e daqui a pouco a gente vai ver que foram 3 no top 8 de Portland também. O que explica esse retorno do Collected Company em relação ao que ele foi no Pro Tour? Isso não é exatamente uma consequência do Collected Company ser disparado o melhor deck do formato, mas é uma consequência de ele ser disparado o deck mais popular do formato. Ele é bem perto de um terço, mais ou menos, do metagame inteiro. Enquanto o deck mais próximo seria, sei lá, nem um décimo. Então, naturalmente, vai aparecer muito mais do Bunch Company nos top decks. Mesmo que ele não tenha um desempenho surreal. Então, ô Fadinha, mas esse é o argumento aí. Beleza, o deck é uma grande parte do formato. Mas ele já era uma grande parte do formato no fim de semana do Pro Tour, porque dessa vez não só teve muita gente jogando, mas ele dominou o top 8. Ele não dominou o top 8, tipo, ele apareceu muito no top 8, mas eu acho que, que foi realmente uma consequência de ele existir em um número muito grande. Tipo, quem entra no top 8, quem fica no top 32 é coisa de uma partida, que não é uma sample size grande o suficiente para dizer que esse deck é muito melhor do que os outros por causa disso. Se você olhar o top 32, ele tem muito mais decks diversos. Aconteceu apenas de a maioria dos bunches aparecer exatamente no top 8. Verdade, verdade. No top 32 você vê Emerge, Delirium, PW Control, tem outros decks, apesar de ainda assim ter bastante Bunch Company no top 32 também. WR Humanos, etc. Você não acha, então, que esse deck está especialmente bem posicionado para atacar esse formato mais lento, que é o padrão de agora? Não, nem um pouco. O formato está exatamente mais lento porque as pessoas estão tentando responder esse deck, porque esse deck é tão popular. Esse deck, o Bunch Company, é provavelmente o deck pior posicionado. Porque não existe nenhum outro deck no formato, inclusive o próprio Bunch Company, que não esteja muito bem preparado para ganhar do Bunch Company. Ou do Mirror, no caso, se for o próprio. Aham. Ele tem um alvo no meio da cabeça. Sim. Ele é o que tem mais alvo no meio da cabeça. E o outro deck que apareceu aí no top 8, o UR Favored Visions, que algumas pessoas chamam de UR Burn, ou Izzet Machine Gun, que só o Wilson e o site da Wizard chamam assim. qual que era esse deck? Como é que ele apareceu? Ele apareceu no Pro Tour como o melhor deck posicionado no conceito do Standard. Se não me engano, foi apenas com uma derrota, né? Foi o deck do Pedro Carvalho, o Rorix, brasileiro. Se deu muito bem no Pro Tour. Ele simplesmente pegou as pessoas muito de surpresa, né? Com esse deck, assim, naquele momento ninguém esperava. A gente tinha uma, não dominância, mas uma certa, os grupos, né? No Pro Tour a gente tem muito equipes, né? Aí que a gente fala do time Panteon, lá, o time da Europa, que é o Eureka, o outro time lá dos Estados Unidos, que agora eu esqueci o nome. Então eles se juntam, eles escolhem alguns decks, muitas pessoas jogam com o mesmo deck. A gente teve aqueles decks com Emerge, né? Aquele Temur Emerge, que até o Owen Turtle Wild jogou. A gente teve os decks com Delirium e tal. Aí esse deck pegou jogando com um outro plano totalmente diferente, né? Um plano diferente que os outros, que é um plano mais... Os outros decks do formato tem o Bunch Company, que é um deck mais agro, e os outros decks que é mid-range, né? Tem aquela pira mid-range. Esse deck vai de um ângulo totalmente diferente, né? Usando... Tem mais de 20 spells no deck, poucas criaturas, apenas criaturas que se convergem muito bem com a mecânica desses spells. E... muito baseado no dano oferecido pelo Fervent Visions, que é um encantamento, né? Que o oponente vai comprar, ou dá uma carta para o oponente, mas vai tomando 2 de dano para as cartas a mais na mão dele. E fora as próprias spells de dano mesmo, com Fury Temper, com Incendiary Flow, Collected Defiance, então com essas cartas para dano no seu oponente mesmo, num formato que está meio lento, num formato que está... com poucas formas de ganhar vida também. Esse baralho é muito bom, porque ele se aproveita perfeitamente de que a maioria dos outros baralhos no formato são extremamente lentos. E se você olhar, o Corix escreveu um artigo para o Tiena Fireball, o link vai estar aí nas anotações, provavelmente. Ele explicou muito bem por que os agros não são bons nesse formato. E por causa disso, o formato é muito lento. E porque o formato é muito lento, está todo mundo tentando ir sempre over the top, acima dos outros. No caso, o que estão fazendo de maior no formato é o Erraku. E aí, se aproveitando desse formato muito lento, esse deck consegue ser agressivo, no caso da burn no oponente, matar ele rápido, ao mesmo tempo que se protege do deck do que os oponentes estão fazendo. No caso, que o deck mais agressivo do formato é o Bunch Company, e contra o Bunch Company é muito fácil você simplesmente dar burn em todas as criaturas dele e manter a mesa limpa. E duas perguntas. Contra o Bunch Company, essa estratégia de você usar seus burns não na cara, mas na mesa. O deck tem carta suficiente para manter o gás fazendo isso? E em relação aos outros decks mais lentos do formato, o que ele usa para interagir, por exemplo, com os decks de Enraku ou com os decks de Liliana? Ele tem carta suficiente para fazer isso porque tem a carta Fevered Visions, que é basicamente o Howling Mine, que mantém o stream de cartas para sempre desse deck. Se você começar a jogar com esse baralho, você vai perceber, se você ler também o artigo do Rorik, você vai perceber que é muito difícil você ganhar um jogo só com burn. Você ganha um jogo com uma threat, no caso, ou o Fiend the Nice, ou o Thermo Alchemist. Quando você tem uma dessas 4 cartas em jogo, você consegue dar burn nas criaturas do oponente ao mesmo tempo que você dá burn no oponente por causa do Thermo Alchemist. Ou que você ataca o oponente com a Fiend the Nice, ou que você também dá burn no oponente com a Fevered Visions, ou ataca com o Storm Chaser Mage. Então, você continua com o stream de cartas constante por causa da Fevered Visions, e você continua atacando a vida do seu oponente mesmo quando você está dando burn nas criaturas. E lembrando uma coisa, os decks que fizeram, os dois decks semelhantes que fizeram top no GP Rimini, que nós estamos discutindo aqui hoje, não vai Thing on the Ice. Sim, eles usam o Storm Chase Mage no lugar. Usa o Storm Chase Mage no lugar e o Thermo Alchemist. É, mas o interessante desse deck também, Fadinha, que eu queria ressaltar aqui, é pelo fato de ele ter um número baixíssimo de criaturas, né? O que força muito os seus oponentes a dar um side out nas remoções, né? Eles tirarem as remoções de bicho e trazerem algumas outras cartas do tipo negate, algo do tipo assim, né? E sim. Só que aí que vem o pulo, né, cara? No sideboard de muitos deles vai algumas cópias do Bedlam Reveler e do Gold Knight Castigator. Que são criaturas que podem fechar o jogo também. Aí traz threats de criatura pra dentro contra um oponente desestabilizado contra esse pós-side, né? Sim. Então, eu acho assim, se a gente vendo o deck do top 8 do Lucas Blohm, ele tem mais isso. Ele usa 3 cópias do Anjo e 3 cópias do Bedlam Reveler. Então, ele traz pra dentro um poder de criaturas pra... Que assim, que eu acho isso super sensacional quando um deck desse consegue fazer essa troca, desestabilizando muitos possides de oponente. Já o deck do Simon Enkels, que também fez o top, não é tanto assim. Ele tem um plano diferente, 4 Sphinx Tutelage no side, muda o jeito de querer ganhar o jogo, não com essa threat assim, muito de criaturas, né? Ele também usa um Bedlam Reveler no side. Mas é um pouco, vai uma abordagem um pouco diferente. Mas é bacana isso, assim, esse deck dá uma abertura diferente, né? Assim, apesar de ser muito semelhante ao main deck, pós-side, você traz diferentes maneiras de tentar ganhar do seu oponente também. Eu acho isso uma coisa, a versatilidade desse deck ficou muito bacana. Quando vocês falaram de trazer as criaturas do side para mudar o plano do deck e desestabilizar os oponentes pós-sideboard, qual que é a reação esperada dos decks oponentes pós-sideboard contra esse deck? Por que que essas criaturas funcionam? Eu imagino que uma das coisas seja que não tenha remoção específica para tirar essas criaturas, mas qual que é o plano dos outros decks? É que normalmente o outro deck vai pôr negate ou spell, ou só tirar as remoções mesmo. É, tipo, vão colocar cartas que servem para lidar com seus burns, ou para lidar com essas criaturas pequenas, e aí vai tomar um anjo gigante, que não é nem um burn, nem uma criatura pequena. Justamente. Sim. É. E já assim, e outras também abordagens, igual o do Lucas Borrom, tipo, por exemplo, querer ganhar de Sphinx Tutelage, muda também o plano do deck, né? Na verdade, foi o outro jogador de... Desculpa, de o Simon... UR. Isso, Simon Enkels que muda o plano e vai para Sphinx Tutelage. Desculpa aí trocar. E o plano de Sphinx Tutelage é você decar o oponente, é isso? Isso mesmo. E o quão viável é esse plano? Me parece uma carta um pouco lenta. É viável. Não, ele é viável, esse plano. Não sei se pode ser dominante no formato, ainda mais com esse monte de deck de Delirium. E gente já se aproveitando do cemitério. Talvez isso tenha piorado as Sphinx Tutelage, mas ela, o plano de você comprar muitas cartas e tecar o seu oponente, ele é real. É, justamente porque as Sphinx Tutelage junto com Fevered Visions e enfrentando um deck que abusa de cemitério, com os decks de Delirium, né? Eu acho que nesse caso mesmo que ele puxava essa carta para o main deck, para poder acelerar a decagem do oponente e ganhar a partir. E ter assim, uma segunda forma de ganhar do oponente. Você está quieto. Qual que é a sua opinião sobre o plano alternativo de Sphinx Tutelage? Eu nunca joguei com esse plano do Sphinx Tutelage. Por alto me parece ruim, porque. Não é como se adicionasse alguma coisa pro plano do Fevered Visions. Parece ser completamente win more quando você tem a Fevered Visions em jogo. E não ajuda muito o resto do plano do deck, que é dar burn na cara. Não é não necessariamente comprar a carta. É, mas nesse caso você... Contra decks de comandos do Amoka, a Fevered Visions e o Sphinx Tutelage, um protege o outro do comando de Dromoka. É, mas os únicos decks com comando de Dromoka são os mais agressivos. Você vai sair de Sphinx Tutelage contra um deck agressivo? Isso é verdade. Não parece ser um plano. É que eu joguei com o deck de Sutereste na outra rotação. Ele conseguia ser mais ágil que os ágil. Em termos de você milar o cara, tipo, mais rápido que ele consegue te reiniciar. É, mas é bem diferente. Aquele deck tinha muitas cartas que compravam cartas. Esse não tem. É, esse Fim Sutereste deve entrar no contra os delírios que já se milam. Ele precisa ativar menos o Sutereste. Pode ser também, mas também não me parece bom colocar uma carta que mila contra o deck de que tá tentando se milar. Porque você tá ajudando ele. É, eu fico curioso pra ver quanto isso foi usado. Quantas partidas ele ganhou com esse deck, com essa carta. É, no momento do Capezão, esse GPRIN ele não teve cobertura praticamente nenhuma. Talvez essa pessoa que fez top 8 com esse. Com essas cartas no deck, saiba alguma coisa que eu não sei, ou então o deck é tão bom que a pessoa conseguiu fazer top 8 com 4 cartas a menos no site. Exato. No próximo episódio do Mana Fix, esperamos o Simon Enkels como convidado. ou então o próprio Rorix, que escreveu o artigo sobre o deck, apesar de no artigo dele eu acho que não tem esse plano alternativo engraçado. É, só querendo fazer uma ressalva, assim, um link disso que a gente está falando, né? Que os decks mais agressivos do formato, por incrível que pareça, no T2, eles são azul, né? Bunch Company e esse deck de Favorite Visions. Tipo, azul... É, eles têm um splash azul. É um deck verde e outro vermelho, você quis dizer, né? Isso, justamente, splashando azul, mas assim, digamos... Chamar esse deck de azul é a mesma coisa que chamar o Goyf de verde. Mas o Goyf... Não, o Goyf não é verde, Wilson. O Goyf, ele... Não, todo mundo sabe que o Goyf é azul. Todo mundo sabe que o drawback do Goyf é ter que pagar o mana verde pra fazer ele. Exato. É a única coisa que mantém a carta ligeiramente balanceada. Não, mas é que assim, minha ressalva é... Não tá rolando decks de controle com azul, né? Você rolou assim, no T2, né? É, a gente não tá vendo agora o azul predominando num deck de controle igual ao 5. Antes de rotacionar, a gente tinha, por exemplo, o deck lá dos dragões lá. Né? Uhum, o Esper Dragon. É, Kojutai e tal. Então era um deck control, o azul era o predominante, azul e preto, né, e tal. Mas a gente vê assim, os decks control agora tá rolando preto e branco, que é o deck dominante. É, os caras não se dão nem o trabalho de tentar fazer Esper, né? Tipo, preto não, e branco. É preto e branco, que é o deck que vai um monte de Planeswalkers lá, vai no mínimo uns 8 Planeswalkers, né, no deck, e remoção, e Planeswalker pra ganhar o jogo. Né? Esse deck de control, até antes do Pro Tour, eles eram bons, estavam bem posicionados, só que, de repente, apareceu um 13-13 que ganha de todos eles. Pois é. Então, agora e que nunca custa 13. E que nunca custa 13. Pareceu um 13-13 custo 7, que quando o cara faz, ele ganha de você instantaneamente. Aí, então, esses decks agora vão começar a desaparecer, como já mostrou esses dois GPs. E, Fadinha, eu quero, aproveitando que você falou desse nosso 13-13 aí, que carta você acha, ou quais cartas do T2 que você acha que melhor contornam o Enhaku? Eu digo, tanto cartas de main deck mesmo, já formando deck, tanto quanto cartas para sideboard. Que responde o Enhaku exatamente, não existe. Não tem nenhuma. Não, eu sei que tem uma de side, né, que é aquela azul rara. É o Summary Dismissal, que consegue responder o Enhaku. Mas é uma carta muito clunky, é difícil de usar. E ela não faz muita coisa além de responder o Enhaku. Na minha modesta opinião, tem duas coisas que você pode fazer com o Enhaku. Ou você ter um deck com o qual você tomar um Mindslaver não dá pra fazer grandes estragos. É isso que eu ia dizer. Ou você tem um deck que mata o cara antes dele castar o Enhaku. Exatamente. A maneira que você contorna o Enhaku é contornando o resto do baralho do cara. Tipo, todos os decks de Enhaku, cada um tenta responder os outros decks, tenta responder o jogo, tenta colocar um tipo de board presence antes do Enhaku diferente. Tipo, os delírios tentam com remoção preta e bichos verdes, O Temur emerge, tenta com Kozlek Chitani e as criaturas que são boas para sacrificar, e o Grinzai. Fazendo o Elder 3, que eu esqueci o nome. E fazendo o Elder Todos eles Fiend, né? Sim, Elder Deep Fiend. Todos os decks que usam Erraku tentam colocar algum tipo de board diferente. Então a maneira que você consegue responder o Erraku é respondendo aquele board, de modo a que você esteja tão na frente quando o cara chegar no turno que ele vai castar o Erraku, que o Erraku já não consiga ganhar o jogo. Porque o Erraku não consegue ganhar o jogo quando você tá muito, quando seu oponente está muito atrás, quer dizer, muito na frente. Que seria talvez até o próprio caso do deck inteiro, desse deck UR Burn, né? Desse deck inteiro, ele faz ele, basicamente isso, né? A partir do momento que ele estabeleceu uma board, fez a Fevered Visions e começou a imprimir dano... Os decks de Enraku são disparados os melhores matches desse deck. Porque, do deck de Burn. Porque eles simplesmente não tem nenhuma resposta para o Fevered Visions e a carta bloca eles de instantâneos. Eles não têm cartas que custam, que são baratas o suficiente no deck para poder colocar a mão na mesa rápido o bastante para não tomar dano do Fevered Visions. E eles não são rápidos o bastante no sentido de ganhar o jogo para poder contornar o fato de que a Fevered Visions vai eventualmente te dar 20 de dano. Sim. E aí, além de tudo, estamos com poucas opções de lifelink, né? Também não tá rolando muito isso no T2, né? Poucas opções de ganhar vida em geral. Não tem maneiras eficientes de ganhar vida no T2 hoje. Eucalitas, né? Mas ele sozinho não faz verão, né? Porque a maneira de ganhar vida do T2, ela tá sendo hateada pra fora. É a Broken Blade. Uhum. A Gisela. Eu ia falar a Bruna, mas ela é a Gisela, né? A Bruna é a ruim. Isso. E é isso. Mais alguma coisa sobre Rimini? Acho que é isso, apesar de ter tido um top lotado de companies, né? Top 2, né? Dois decks com top 8. São dois decks diferentes em top 8. Fora isso, só para ver a dominância lá na Europa, né? Como está dominante esse deck na Europa. Especificamente sobre o fato de ser um GP na Itália, os italianos, eles são, tirando os Estados Unidos, eles são o grande lugar onde se consome Magic, mas o pessoal não é muito competitivo. Então isso é um lugar onde o metagame demora um pouco mais do que o normal para mudar tanto assim. Então, tipo, tem uma grande massa de Burnt Company porque ele foi o melhor deck durante muito tempo e as pessoas continuam jogando com ele, não se adaptaram na mesma velocidade. A minha teoria é que o Burnt Company é muito mais fácil de jogar do que o resto dos decks que existem no formato. O resto dos decks são todos ramp, control ou então combo. Tipo, esse UR Burn, que é tipo um combo. São todos decks difíceis de jogar que as pessoas vão precisar de algum tempo para se adaptar. Então, quem não tem esse tempo para se adaptar ou quem simplesmente não quer se adaptar a isso, vai jogar de company invariavelmente. O pensamento de uma pessoa média que vai jogar um GP desse, especialmente na Itália, já tem um deck que é perfeitamente viável e continua sendo bom, apesar de ter um grande alvo na testa. Acho que vai começar a mudar quando as pessoas começarem a ter outras cartas, pessoas que entrarem em formato novo. Isso no caso da Europa e da Itália. Vai começar a mudar na época, quando tiver um GP e nenhum Bunch Company fazer top 8. Mas só quando isso acontecer que vai mudar. Porque senão a pessoa chega de Bunch Company no torneio, ela sabe, tem tanto Bunch Company no torneio que ela sabe que vai ter pelo menos uns 3 no top 8. E ela sabe que existe uma chance, apesar de ser pequena, de um desses 3 ser ela. Só vai parar de ter Bunch Company no top 8 quando rotacionar o Bunch Company. Então, tipo isso que eu vou falar. Também agosto, em outubro, rotaciona a coleta de compra, então já era, meu. Não vai parar isso tão cedo. Até o pessoal pensar num deck diferente, rotacionou. E aí vai ter que pensar mesmo num deck diferente, então. O grande argumento lógico de vocês é que vai parar de ter Collected Company quando parar de ter Collected Company. Foi isso que eu entendi. Exatamente. Não, não tem por que a pessoa que já tem um deck de Band Company se desfazer desse deck em favor de outro deck. É, só precisa pegar mais 4 Spell Queller e acabou. É só isso, o deck tava pronto, precisa de 4 Spell Queller. Fechou. Maravilha. Bem, a gente passou essa primeira parte falando de Collected Company e falando de o R Burn, mas agora eu gostaria de chamar a atenção para o GP Portland. O GP Portland foi vencido pelo Robert Santana com o Jund Delirio, ganhando de um BW controle na final. Essa é a notícia menos importante. A notícia mais importante é que o primeiro colocado no suíço, e que obviamente estava no top 8, era um deck de gatinho. Um deck de Demonic Pact com Harmless Offering, onde o plano para você ganhar o jogo é dar o seu Demonic Pact para o seu oponente, de preferência após você já ter usado todos os outros modos. Ah, sensacional, né, cara? Tem um artigo aí no... Não sei quem escreveu, mas alguém escreveu um artigo aí de um deck sobre ele. É, lá no Manafix tem uma análise, uma pequena análise lá sobre o deck. Foi o Ryu, né? Não, foi o... Foi o amigo internauta Wilson. Poxa, isso foi uma deixa, Wilson. Eu não consigo captar. Muito bem, não, estamos bem zoeira. De comunicação. Estamos bem, estamos bem de comunicação. Não, zoeiras à parte aí. É, não, assim, é um deck que... Bom, a gente conversou aqui em off, né? Não durante a gravação, que o Fadinha não gosta desse deck. Eu acho interessante, no mínimo interessante. Ah, porque assim, o cara conseguiu dar uma olhada no meta... Falou assim, ó, tá todo mundo devagar, com exceção dos company, tá todo mundo meio devagar. Pros company, vou ficar castando Language e Radiant Flames. E vou matar esses company assim. E o resto, o povo que é devagar, eu vou dar o gatinho, eu vou dar o pacto pra eles e vou ganhar. Acabou. Não tem outro kill condition no deck. O negócio é esse, cara. Eu achei, no mínimo, interessante esse deck. É, também, off, eu falei com o Fadinha que esse deck pode ser interessante. Se você tirar o Offering e o Demonic Pact e esse monte de Oath estranho e as cartas ruins que fazem esse combo funcionar e colocar as outras cartas do Blitz Control e continuar jogando de Language Radiant Flames. Adicionar uma chance. Você vai tomar um Erraku. É, mas se eu tomar um Erraku com o Demonic Pact é tipo, morreu, né? É, mas teoricamente dá pra matar o cara mais rápido do que ele fazer um Erraku com um Demonic Pact mais gatinho do que com esse teu Grixis aí que só mata de tédio. Nada, faz a Xandra e soca a cara dele. Só pra deixar claro... Xandra custa 6, o Erraku custa 7. Pra quem tá ouvindo, eu imagino que Demonic Pact não seja uma carta muito usada no metagame. Então, só pra explicar, ela é um encantamento que todo turno você escolhe um modo que não tenha sido escolhido antes. E os quatro modos são drenar 4 de vida de um alvo, dar um como chama o nome da carta que descarta 2? Mind Rot no seu oponente, dar um Divination, ou você perde o jogo. E aí a brincadeira toda é, você usa os 3 modos primeiro e... Quando só sobrou um modo de você perde o jogo, você usa a carta do gatinho para doar essa permanente para o seu oponente. E aí o comentário do Enraku é justamente porque quando o Enraku controla o seu turno, o oponente pode escolher o modo de você perde o jogo. Tendo isso em mente, Fadinha, qual que é o plano desse deck contra os decks de Enraku? O plano é usar o Demonic Pact o mais rápido possível e entregar para ele o mais rápido possível, antes do Enraku aparecer. Dado que esse Enraku geralmente custa uns 7 mana, vem no 7º turno, é um pouco apertado, né? Mas... Não, acho que não vem no 7º turno com 7 manas, viu? Acho que pode vir para uns turnos um pouquinho mais para frente, vai demorar um pouco também pro cara colocar tanto tipo diferente de carta no Grave. Ele custa 7, mas dificilmente ele é feito no turno 7. É. Depende do deck. O mais rápido, que é o do Owen, no... esse daí faz turno 6. É, pois assim... É. Com acho esse que, deck acho do que Owen... 7 é um alvo bem realista. 8 no máximo, vai. Mas pensando que o jogador pode castar Demonic Pact no turno 4, sem ter o gatinho na mão, porque o Demonic Pact, uma das coisas que ele vai fazer é te comprar duas cartas. E... É viável. Eu concordo com o Fadinha, que não me parece bom. Esse deck me parece um outlier grande desse formato, mas também concordo que é simplesmente fantástico que ele exista e que ele tenha feito top 8 e que ele tenha ficado em primeiro no Suíço. Engraçado que não tem nenhuma. No main deck não existe outro kill condition, né? A não existe ser um... a Liliana. Eita, a não ser do ultimate da Liliana, que é mais devagar do que você fazer praticamente fazer o Demonic Pact com Harmless Offering, né? Porque até ela começar a matar o cara, porque assim, você precisa de 4 turnos pra erguer ela pra 7 marcadores. E depois você dá ultimate, aí é pra começar a fazer token. Ou seja, você já tá no turno 10 e já tomou o segundo em Haku, já, né? Então, eu acho que assim, mais devagar do que você conseguir fazer o Demonic Pact com Harmless Offering. E assim, nem um terreno que bate ele colocou, né? No... Nem a... Como é que é o nome do terreno lá? O Fumarole, né? Nenhum Fumarole pra poder ajudar a bater um pouquinho lá. Não, o cara vai não, no... Não tem nada. Vai no combo. Tem muita carta ruim nesse deck. Disperse. Esse é um grande... Posso dizer, endorsement do deck. Um grande patrocínio, né? Quando você olha pra ele e fala, nossa, tem muita carta ruim nesse deck. Eu vi uma entrevista desse cara aí que fez top 8 com esse deck, falando que teve um jogo contra um deck de Enhaku, porque contra o deck de Enhaku você tem que dar o pacto pra ele cedo, tipo antes de terminar de escolher todos os modos, porque senão o cara faz um Enhaku com um pacto do teu lado e você perde, né? Então o que ele fez, teve um jogo que ele fez o seguinte: ele fez o pacto no turno 4, aí no turno 5 ele descarta duas cartas nele mesmo para poder descartar as cartas que podiam lidar com o pacto no campo do oponente, de tipo disperse ou se lugar comente, e aí deu o pacto pro oponente, pro Enhaku não poder fazer nada. Muito bem. Muito bem. Você vê, tipo, é next, next, next, next level, né? Pois é. Assim, se fosse uma shell mais jogável, com menos cartas tipo de espécie, dava pra você colocar não 4 Demonic Pact, você colocar um número menor de Demonic Pact e um Offen, pra você buscar com o Dark Petition e pronto. Mas eu acho que é muita carta ruim pra jogar em torno desse combo. É porque precisa dessas muitas cartas ruins pra poder jogar, senão o combo não funciona. Eu tô tentando entender como esse deck conseguiu fazer X1 no GP. Esse formato ele é bastante skill intensive no sentido do planning. Todos os decks têm um power level muito alto. E todos os decks são muito complexos. Então, quem joga melhor com o seu deck realmente tem uma vantagem muito grande contra a pessoa que tem um deck um pouquinho melhor do que o dela. Então, simplesmente, o cara que jogou com esse deck devia jogar muito melhor com o deck dele do que os oponentes dele com os decks dele. Só uma pergunta off aqui. A carta Cryptolith Rites ainda faz parte do Standard? Ainda faz. Não, e faz muito. Ela é de Shadows of Innistrad. E nem vai cair ainda. Ela é desse bloco agora. Ela é de Shadows. E o que aconteceu com os decks que eram baseados nessa carta? Aconteceu o Bunch Company. Os decks de rights meio que perdem o Company. O Spell Queller é muito bom, né? Contra esse deck. Dromoka's Command é muito bom contra esse deck. Dromoka's Command também é muito bom. O próprio Reflector Mage também é muito bom. De repente as cartas do. De repente os bichos do Company começaram a voar. É verdade. Então. De repente. De repente, tipo, apareceu aquele tal do Spell Queller lá que começou a ferrar com todo mundo, né? É, o Spell Queller, o Selfless Spirit. É, e o Selfless Spirit também, verdade. Sim, a gente tentava fazer um deck de rides com aquele Javali Eldraz, que dá +2/+2 pra todo mundo quando entra. Mas não foi pra frente, ele logo sumiu. Ele, esse tipo de deck estaria absurdamente mal posicionado nesse formato, porque ele não é bom contra o Company, e ele não é bom contra os decks que são bons contra o Company, porque os decks que são bons contra o Company, todos têm Messy Move, todos têm Languish, Collect Turn, Rage of Flames, etc. Isso mesmo. E essas cartas são todas ótimas contra esses decks de Cryptolith Heights, então esse deck aí, Cryptolith Heights, provavelmente não conseguiria vencer de nada desse formato. E era um deck que tinha um power level altíssimo, né? Então, voltando ao assunto dos decks ainda de porta, eu queria fazer uma pequena ressalva de novo ao BW Control, né? Que é o deck Control do momento. E curti esse deck do Travis Wu. O cara usa nada mais, nada menos que 11 Planeswalkers, né? Total de 11, 4 Planeswalkers diferentes e 11 no total de número de Planeswalkers. E sendo que eles curvam, né? Eles curvam a curva 3 da Liliana, a curva 4 o Gideon, para a curva 5 o Obnixis, para a curva 6 o Sorin. Né? Eu fico imaginando se em algum momento ele conseguiu fazer essa curva, né, colocando 4 Planeswalkers diferentes no campo de batalha. Né? Não é muito fácil de acontecer, mas se você jogar um número de partidas relativamente grande, alguma hora vai acontecer. Sim. Fica assim, mais difícil se você quiser que os quatro estejam vivos no turno 6, mas aí já é pedir demais também, né? Ah, com certeza. Mas assim, como é a mesma coisa, né? BW Control cheio de remoção, remoção em massa, remoções pontuais. E tem o Wolf of Liliana, que encaixa muito bem nesse deck, que é uma remoção que depois vai ficar colocando token, porque tem 11 Planeswalker, uma hora, você vai fazer um ou dois pelo menos. Então vai colocar mais token na mesa para ajudar num bloco ou até mesmo para matar seu oponente. Tem um caixa muito, muito legal, né? E do mesmo que eu acho que esse tipo de formato, esse BW Control, é o que vai ser o deck control do standard atual mesmo. É, o Wolf of Liliana também substitui a própria Liliana na curva da qual você falou, né? Sim. Ela já começa e os três outros Planeswalkers têm chance de botar ficha quando entram. Isso é muito melhor. Se você conseguir fazer ela ser útil de todas as maneiras, ela entrar, sacrificar um bicho, o oponente sacrifica um bicho e depois você começa a fazer Planeswalker e fazendo um 2 para 1, né? Um Planeswalker faz um token, um Planeswalker fazendo um todo token, aí fica muita vantagem para você, né? Sim, apesar do primeiro token não ser necessariamente um 2 para 1, porque você tá... É um 2 para 1, é que o efeito inicial Wolf, ele é meio meh, né? Que ele é 3 mana para matar a pior criatura do seu oponente. Mas não, é só, não só o efeito inicial é meio meh, como um 2-2 também não é necessariamente uma carta inteira. É uma carta inteira, vai, Fadinha. Se você pudesse jogar com um 2-2 custo 0, essa carta estaria em vários decks. Justamente eu falo que é um 2 para 1. Porque eu falo que é um 2 para 1, porque geralmente quando você faz um Planeswalker, você vai entrar fazendo uma habilidade Planeswalker, geralmente algo muito relevante, e depois ainda vai ganhar um token. Né? Então, isso que é bacana na curva, né? Não é só com o Planeswalker, quando cai na board, já é o oponente dar um ruim no oponente, né, cara? Quando você toma um Planeswalker, você já fica se coçando, né? É que aí não é mérito do Wolf of Liliana, é mérito do Planeswalker, né? Isso, é mérito do Planeswalker. Só que aí depois, ainda tendo um Wolf of Liliana na mesa, você ainda tem a vantagem de ganhar mais um token, né? Tipo, além de ter mais Planeswalker, fez uma habilidade de Planeswalker, ganhou mais um token. Então, assim, aí é muita vantagem acontecendo, né? E eu tenho a impressão que esse deck PW Control, ele é extremamente difícil de jogar, porque você nunca vê nenhum jogador aleatório fazendo altos resultados com esse deck. Sim. Esse aqui foi o Travis Wu, né? Que eu tô vendo aqui a lista dele. E comentamos qual que foi o outro jogador, né? Que a gente comentou. O Owen, que tava jogando direto com esse deck. Só ele. Isso, o Owen, antes de lançar a nova edição, né? E o Lucas Blohon, que ganhou. Lucas Blohon, é verdade. Teve um torneio que ele jogou com esse deck e ganhou. Então, a gente vê pouca gente jogando, mas as pessoas que são boas jogando esse deck normalmente estão se dando muito bem. É, eu não sei dizer se as pessoas boas que jogam com esse deck se dão bem, mas as pessoas que se dão bem com esse deck são sempre os caras que são comprovadamente bons jogadores. Não tem resultados aleatórios, o cara saindo do nada para ganhar de VW control. Isso aí. Fora isso, esse top 8 teve os outros decks do formato mesmo. Teve BG, teve More Merge, 3 Collected Company. Teve um Jund Delirium que, se não me engano, apareceu no Pro Tour. Mas o deck mais comum de Delirium ainda é o BG, né? Qual que é a grande isso. vantagem de você adicionar a inconsistência de ter mais uma cor, no caso o vermelho, para jogar de Jund, de Delirium em vez de BG? Te dá mais. Mais rápido. É, e te dá mais um de remoção em massa. E também. Você tem o Cosmic Expert Turn também. Quando você faz algum desses Eldrazi intermediários, você ativa ou o Elder de Fiend ou o Standard Mindbender, você de brinde joga o Kozilek Setan. Você faz o Standard Mindbender, descarta duas do oponente e dá uma cólera nele. Ah, e a outra cor também ajuda no. Se caso você utilizar também, pode dar a opção de você utilizar. O caramba, o nome daquela carta? Radiant Flames, né, também, se quiser, também mais uma remoção em massa. Que eu não sei se é o caso. Que... É, normalmente o eles não estão usando Radiant Flames. É, o Kozilek Return é muito melhor, né? O vermelho é basicamente... O vermelho é um splash. É o Drazi Package, que é o Kozilek Return mais o Distended Mindbender, mais o Enraku. E também para 4 Fire Impulse, para controlar o jogo no início também, né? Controlar a mesa. É, mas se você tiver... Tipo, o preto não precisa disso. Esse aí tá usando essas cartas, tá usando esses Fire Impulse simplesmente porque pode. Uhum. Você não vai colocar vermelho no deck preto por causa de Fire Impulse. Sim, sim. É um benefício adicional, certamente não é o principal motivo. É o que você falou. Acho que a justificativa é o pacote Eldrazi que vem aí. Que, além das cartas, inclui também acelerar o seu Enraku. E vale a pena esse trade-off aí, Fadinha? Em que situação... A pessoa gostaria de estar de BG? Em que situação a pessoa gostaria de estar de Jund? Eu acho que vale a pena especificamente contra Bunt. Mas eu acho que não vale a pena contra os outros decks. Porque contra Bunt você vai ter mais cóleras, que são, acho que é a melhor coisa que você pode usar contra Bunt. E você vai ter o top do Enraku. Que no BG Delirium você também tem o Top Terra Cool, mas é um pouco mais devagar. E você tem menos cólera, porque você só tem o Language no teu Kozilek Chitan. Então, esse deck certamente tem um match melhor contra o Bunt do que o BG. Só que contra os outros decks, ele não tem a capacidade de ser mais agressivo. De colocar pressão no oponente com Silva Advocate, Tireless Tracker, as cartas verdes, as criaturas verdes. Uhum. Então, só fazer um Enraku mais rápido contra outros decks de Enraku... É bom, mas na minha opinião é melhor você ser agressivo para poder, de novo, como eu falei da última vez, para você poder você já estar muito na frente quando o cara fazer um Enraku e um Enraku dele não te ganhar. Uhum. Resumindo, a menos que o seu metagame local esteja muito tendencioso para Bunt Company, o BG ainda é a versão superior do deck de Delirium. Isso. Muito bem, senhores. Mais algum insight aí sobre Portland? No momento anti-Calverzão, esse GB Portland teve coverage e eu consegui acompanhar. E teve um deck que foi muito falado no Day One e no fim o jogador acabou ficando para trás, foi o de Collier. Ele fez um deck de Prazes de Amálgama, 4 cores. Ele fez, acho que X0 ou X1 no primeiro dia e no fim acabou ficando para trás. Mas falaram muito desse deck, que ele tem uma recursividade, ele é tipo um deck de zumbi, que ele tem recursividade com Haunted Dead e o Plaza de Amalgam, e aí tem a Escanar, a World Deep Find, e tem 4 Jace. É uma mistura de todos os decks do Pro Tour sem Collected Company. Exatamente. O meu problema com esse deck é que ele é um deck de Eldrazi sem Enhaku. E o Enhaku é disparado, a carta é o Eldrazi mais poderoso. Então, meu problema com esse deck é esse. Ele não é nem muito agressivo e nem tem o over the top máximo, que é o Enhaku. Então, ele parece que não ganha ninguém, na minha opinião. Mas o Sam Black escreveu um artigo para Star City falando sobre esse deck um pouquinho, né? Porque o artigo dele falou sobre vários formatos, não só sobre o Standard. Que esse deck talvez estivesse um pouco melhor posicionado agora, porque ele seria melhor que o Temur Emerge sem Enhaku, tipo aquele que o Andrew Brawl jogou no First Update no Pro Tour, que não tem Enhaku, mas tem pacote de criaturas para sacrificar aí as criaturas com Emerge, só que as criaturas desse deck do Prize de Amalgam, elas são recursivas, elas conseguem ficar indo e voltando, e as pessoas já aprenderam a não deixar os bichos que servem para dar emerge vivos. Então esse deck estaria melhor posicionado agora por causa disso, entende? Porque as pessoas aprenderam a matar os bichos que você usa para dar emerge, e esses bichos aí não dá para matar, porque você mata, eles voltam. Então por causa disso o deck estaria melhor posicionado. Mas então ele falou que ele jogaria o SG Invitational, que é essa semana, com esse deck. Mas eu não sei o que pensar exatamente disso. Eu acho que isso não é razão o suficiente. Ou você joga com o Trump máximo, que é o Enhaku, ou você joga com um deck mais agressivo, consegue matar o cara mais rápido, ou consegue ficar muito na frente com o Enhaku, não fazer diferença, como o Bunch ou como o BG Delirium, quando você tem as criaturas certas. Teve outro deck que ficou fora do top 8 pelo tiebreak, que foi o G-Crush. Sim. Crush of Tentacles. Ele ficou em nono no tiebreak. Ele podia ser um deck do top 8. Ele basicamente ele é um ramp, né? Ele é um ramp que quer fazer o quanto antes parte de Water Veil e Crush of Tentacles, né? Ele fica dando loop de turnos e polvos. Porque ele usa 4 Crush of Tentacles e 3 Part of Water Veil. Então, e sendo ramp, ele consegue ele consegue fazer com Surge tranquilo, Crush, e consegue fazer com Awaken no Part também tranquilo. Então, podendo oferecer bastante dano, né, na volta do oponente. Assim, eu não consigo, assim, vendo o deck, eu preciso, acho que, jogar com ele para poder sentir a velocidade de ramp, a que momento, sabe? Como é que são os matchups contra esses decks de Enhaku? Como é que é o matchup contra esses decks de Company, né? Como é que contorna, certo? Porque vendo aqui o deck, parece bonitinho, né? Aquela coisa, que legal. Você vai lá, faz um Zelvish Visionário, compra umas cartas e você vai montando sua board. Mas e aí? E o teu oponente do outro lado tá enfiando Spell Queller na tua cara ou tá fazendo Enhaku e você tá lá, né? Então, a gente precisava sentir um pouco mais esse deck para ver como é que funciona, né? Mas ele parece interessante. Eu também achei esse deck interessante. Tem o deck protector para poder fazer o loop de crush. Mas o crush, para ser bom, tem que ser com surge, né? Sim, mas aí você volta o crush. Volta o crush, faz uma paradinha antes e depois dá o... A melhor paradinha antes que você pode fazer pro Crush é o Wolf of Nyssa, né? A carta mais barata que tem. Mas como o deck rampa bastante, né? Tem 4 Nyssa Pilgrimage, 4 Explosive Vegetation, né? O Crush of Tentacles, ele é a prova de Enhaku. Se o cara controlar o seu turno e você tiver um Crush of Tentacles na mão, não tem o que o cara fazer. Ele vai chupar de qualquer jeito. Essa carta, na verdade, se você pensar, é difícil você se auto-prejudicar com qualquer carta desse deck. O que, que ele vai fazer? Ele vai te rampar ou ele vai gastar seu Crush ou seu Part of the Water Veil? Não é nada muito interessante. Mas também pode ser um sinal que as cartas do deck são bem ruins. Vira duas permanentes suas mesmo, né? Eu acho que é o único. O deck é tão ruim que se você roubar um turno dele com Enraku, você não consegue aqui fazer nada. Essa pode ser a conclusão. Veremos o que o futuro do Magic vai dizer. A única coisa seria castar o Lamog, né? E exilar duas permanentes suas mesmo, sim. É, mas não sei se você quer exilar ou você quer castar um Lamog pro cara. Você não consegue exilar o próprio Lamog. Então, você não consegue exilar ele. Eu vou te prejudicar pra caramba. Eu vou te dar um 10-10 aqui. É bem provável que o Lamog consiga reiniciar o Enraku, por exemplo. Porque o Lamog, ele mata em dois hits quase sempre quando ataca. Porque ele bila 20 cartas quando ataca. O Enraku, ele não necessariamente... Mas o Enraku bate por cima, né? O Enraku voa. Sim, mas tipo, você joga o Lamog, a exiladora flamante do cara. Aí o cara tem um turno extra, ele bate. Aí você desvira, bate com o seu Enraku uma vez. Aí ele vai e bate de volta com o Lamog e você perde. Você só consegue bater uma vez com o Enraku, porque você jogou o Lamog, que o Lamog dele vai bater antes. Sim, por causa do turno extra o cara vai ganhar depois, né? É. Não tem nada que dá pra fazer. Dá pra fazer o Lamog e aí dar o Sandy de Lip no próprio Lamog. É, mas não sei o que é pior, né? Porque se você casta o Enraku, olha a mão do cara e não casta o Lamog, na volta o cara vai castar o Lamog e só o Enraku. Você pode fazer o... É. Não tem nenhum grande bigode que você pode dar no cara. Você... É, pois pode é. Fazer os Dem Protectors dele pagando dois. Dá um anticipate, escolher a pior carta, alguma coisa assim. Dá 100 slip nos próprios bichos, mas. Não tem nem como não escolher a carta, né? Put one of them into your hand and the rest. Pois é. mas enfim. Eu achei interessante esse deck também. Não achei bom, mas é legal que ele exista também. Pra diversificar o formato, né? De novo, esses decks são a consequência do formato muito lento. E só pra reforçar... Não existe agro pra punir o cara que tem um deck tão gimmick assim. Não, e não existe também, reforçando contra o que o Wilson falou, não existe o deck azul também pra punir isso aqui. Porque no formato em que existem os verdadeiros decks azuis... Eles não printam mais counterspells boas, Tomás, aceite. No Magic, onde você tinha Counterspell, ou até no Magic, onde tinha Mana Leak, isso aqui nunca jogaria. Não, é. Porque assim, os Counterspells agora... A Counterspell que eu consigo ver aqui jogando, quando aparece uma, é aquela de custo X lá, esqueci o nome, Fadinha deve saber melhor. É o Power Sync genérico, né? Como é que é o nome, Fadinha? Clash of Wheels. Isso, Clash of Wheels. É o único... counter que eu tô vendo acontecer, porque não tem uma contramágica eficiente, né? Clash of Wheels ainda pode custar 2 às vezes. Os mais usados são o Clash of Wheels, o Negate, Dispel, Invasive Surgery e o Summary Dismissal. Nenhum deles é muito bom. E sendo que os últimos que você falou é tudo side, né, Fadinha? A maioria é tudo side. Condicional. É tudo extremamente condicional. Condicional, geralmente pós-side. A gente tem... Minto. O melhor counter spell do formato é o Spell Queller. então. Pois é. Tem assim, hoje, agora se mete. Que custa tanto. Mana verde pra ser castado, né? Você pois paga 4 manas e casta ele. E mais um outro bicho, Mas assim, o Magic mudou tanto que criaturas agora são os Counter Spell, né? Tipo, Spell Queller é o Counter Spell do momento. Self Spears com Counter Spell pra remover a vacina. Sim. Né? Então, assim, eu acho assim, tá faltando, né? Pô, cadê aquele. A gente tem ainda no T2 aquele Counter Spell de dragão lá, como é que é o nome? Silungar Score. Silungar, isso mesmo. Mas cadê o dragão? Cadê o João pra fazer o dragão 4-5 funcionar? Cadê, então? Pois que era a carta dele no preview. A gente passou meia hora no episódio falando sobre esse dragão. E eu quero que a alfinetada seja registrada, tá? Justamente. É por isso que eu nunca mais especulo carta. Antigamente eu falava, ah, essa carta aqui vai jogar demais, não sei o que. Cara, a galera. Eu vou continuar especulando, porque eu falei que a Liliana era muito boa, eu falei que o Eraku eu não sabia, mas parecia bom, e que os bichos com emerge eram todos bons. Acertei tudo. Então, galera, a internet não esquece. É isso mesmo. Não, inclusive, assim, não falei na internet, mas eu falei entre amigos aqui, falei, ó, a galera tá metendo a boca nessa Liliana aí, eu achei ela boa. E o Enhaku era uma incógnita, assim, mas eu tava dando uma colher de chá pra ele ainda também, né? Mas assim, por exemplo, o gatinho. Porra, quem ia dar. O gatinho, vamos combinar, é ruim demais. É, né? Mas, cara, mas assim, é ruim demais, mas dá um top 8 pra um cara no GP, mano. O maluco tudo bem, vai mas... pro Pro Tour, o maluco vai pro Pro Tour, a gente não, ele vai. Né? São duas discussões diferentes. Uma é, o cara fez top 8 no GP? Sim. A outra é, a carta do gatinho é boa? Não. É, mas, então, mas quem diria, né? Assim, pra mim, quando eu vi a carta, eu pensei, rara book vai valer R$1, né, 50 centavos, rara de ficar na caixa de sapato. Não, eu pensei, os caras do casual vão querer muito montar o deck com 8 donates. Também. Pois é. Assim, vamos dizer, ela pode ser, ela é ruim, mas ela teve seus 15 minutos de fama, e que é muito melhor que muita carta ruim aí que nunca viu nada, né? Pois é. Ela tá aí, tá tendo seus minutos de fama enquanto no formato não tem mana leak. É, eu acho que nunca mais vai ter. Nunca mais vai ter, porque o que a Wizards gosta é ter um monte de Planeswalker na mesa ao mesmo tempo. Um e dia. A galera ativando habilidades e o turno durar horas. Um dia vai ter de novo, sim, porque eles já demonstraram que eles podem reprintar mana leak, já eles reprintaram em M11 e M12, né? É, mas eu acho que depois de Orange is the New Black, eu acho que no Magic tem o Green is the New Blue. Porque todos os cards de Advantage são verdes agora. É. Mana leak não é card advantage. Sim, mas tipo, o papel que o azul tinha antigamente virou verde. O Alfadinho falou, eles podem reprintar a mana leak, mas por exemplo, Bolt não reprintou mais. Já viram que não. Que do M10 e M11. Bolt eu acho difícil. Né? Ele também foi reprintado em M10 e M11. E não vão, já disseram que não vão reprintar uma carta tipo Bolt. Porque quando ela saiu, dominou o Standard e hoje domina o Modern, né? Então... Sim. Bom, mas assim, eu fico na esperança de que tenha algo do tipo uma mana leak, entre aspas, assim, nas futuras edições, para modo de equilibrar os decks do Standard, né? Porque assim, a gente vê hoje, assim, tem uma diversidade até boa no nosso Standard agora, né? Você vê... sei lá, 10 tipos de decks diferentes, então é bacana ver isso. Mas o problema é que, assim, que a gente for ver, a gente está girando em torno do mid-range. O Standard virou um mid-range, né? Ok que tem o Bunch Company, mas ele aquela coisa do agro, de turno 4, você já está com 3, 4 de vidas suando para poder segurar o jogo. Ou aquela coisa daquele deck control, que você está com tédio já, porque você não consegue desenvolver uma partida porque o control está te controlando. Então, assim, tá faltando um pouco disso. Tá aquela coisa mid-range, né? Quem que vai fazer a spell mais poderosa primeiro? É, que é o mid-range. O agro com vermelho teve até ano passado. Era um dos melhores decks, né? Ganhou 2 pra todo seguido. Ataca o command lá. Mono-red ataca. É, o ataca red lá, sim. Mas, assim, depois que passou o ataca red, a gente não viu mais, né? Assim, mas não tem tanto tempo que foi a estratégia dominante. Eu, por mais que doa meu coração, eu acho que a gente nunca mais vai ver um deck matando de tédio. Que claramente é a melhor forma de você matar o seu oponente. Exatamente. É, mas é aquela coisa. Ainda assim você tá matando metade da mesa de tédio e a Wizards não gosta disso. A Wizards, né? Não quer isso. A Wizards quer molequinhos ativando os planos. Exatamente. Isso aí. Inclusive pelo aquele fato do. Pra não atrasar torneio, né? Que eles estavam falando. Senão os cinco turnos iam muito, cinco turnos, demorava muito tempo, os GPs ficavam infinitos, né? É, mas teve bastante cinco turnos nesse GP Portland. Esses mirrors de decks de Haku. os decks são lentos, como eu disse. Os decks são lentos. Eles não matam de tédio, mas eles são lentos. Castelo e Raku demora. Sim, ele teve bastante 5 turnos já. Esse deck de Planeswalkers, os turnos dele são longos. Tipo, o cara ativa várias habilidades, etc. Então, assim, acho que também as pessoas, os jogadores, eles estão contornando a não existência do matar de tédio, mas mesmo assim eles estão prolongando os turnos. Porque Planeswalker é um troço que demora o turno, card selection, né, cartas tipo read the bones, cartas tipo anticipate, né, então esse tipo de carta também prolonga os turnos. Tudo isso então, é efeito das cartas que a gente tem. O centro da discussão aqui é que o Constructed está se revirando muito em torno do mid-range, que é basicamente já um feature do draft, né, do Limited em geral, onde pra todos os decks são mid-range. Sim. Basicamente. Né? Sim, com certeza. Você perde um pouco de... fica um pouco menos interessante, na minha opinião, quando no Constructed isso se aproxima de ser verdade também. Para fechar nossa discussão sobre Standard, além dos GPs que tiveram no último fim de semana, a gente tem RPTQ agora, nesse próximo fim de semana. Onde e qual o formato? Ah, tá. É em São Paulo e é Standard. Quem do time vai jogar esse RPTQ? Eu vou jogar, o João vai jogar, o Obama provavelmente vai jogar, porque ele só tem o Silver Invite para o Havaí, ele precisa da passagem. E do nosso time, acho que só. Se você for Silver, você pode ganhar a passagem? Pode. Porque você não tem passagem. Silver não tem passagem. E em Raku ou Agro, Fadinha? Essa é a pergunta que vale $1 milhão. Ah, Fadinha vai esconder o jogo agora. Não vou esconder. Eu não sei ainda. Tô no processo. O Fadinha vai jogar o deck do gatinho e tá com vergonha. Não, eu quero jogar de Enhaku. Mas... Fadinha vai jogar com o deck de gatinho. Eu quero jogar de Enhaku. Mas tá muito difícil decidir o que mais que eu vou botar no deck. Como é que começa o deck? Começa com um Enhaku. As outras 59 cartas eu não sei ainda. Acompanhe nesse fim de semana Fadinha garantindo vaga no Pro Tour com Crush the Tentacles. Minha win percentage em RPTQ é de 93%. Eu perdi uma partida. Então, estamos aí. Fadinha no Pro Tour. Essa é a campanha. Ficaremos sabendo no próximo episódio do Manafix Podcast. Esse foi o nosso episódio de número 15. Se você quiser acompanhar os resultados do Fadinha, você pode seguir a página dele de atleta no Facebook, Leonardo de Castro, o Fadinha. Também, para continuar acompanhando o Manafix, você pode seguir o Jaquele no Twitter como _Jaquele. Eu sou o _Tomás e o Wilson um dia vai estar na internet. Obrigado, Jaquele, Fadinha, Wilson. Até a próxima e valeu. Valeu, galera. Obrigado. Até a semana que vem. Valeu, galera. Até mais. Valeu, pessoal. Até a próxima. Fui.